Jardim, um coreto, a música e a saudade. O maior colecionador de gravações do cantor Nelson Gonçalves procura estas gravações. O maior colecionador do Brasil de gravações autênticas e originais do cantor Nelson Gonçalves está procurando, por este país afora, as seguintes gravações do cantor Nelson Gonçalves que faltam em seu acervo e que são: compacto simples da RCA Victor, número 6596, de 1969, com as músicas Serenata para a Lua e Chegou a Vez, composições do Nelson Gonçalves, Nilo Silva e Mário Aguilando. Compacto duplo, número 1241, de 1971, também da RCA Victor, com estas músicas, autores desconhecidos, para o colecionador: Não Quero Mais Ser Só, Luar no Andaraí, Nossa Prece e Vou Trazer-te Outra Canção. Portanto, se você tiver estas gravações em sua residência, por gentileza, entre em contato com o Sr. Gaspar Vacari, aqui da cidade de São Carlos, pelo telefone. O prefixo é 16, o telefone dele, 33720866, repetindo o telefone do maior colecionador de gravações autênticas do Nelson Gonçalves, o São Carlense, Sr. Gaspar Vacari. Telefone, prefixo 16, São Carlos, 33720866. Mas vamos nós com música nesta manhã? Vamos sim. Nós vamos atender agora ele que reside em Porto Ferreira, senhor Orlando Caldas Fortuna, conosco. E ele gostaria de ouvir com o cantor e advogado Carlos José, arranjo do Severino Filho, do poeta Luiz Vieira, Guarânia da Saudade. Conjunto vocal Anjos do Inferno, arranjo Léo Vilar, do Jota Sandoval, sem compromisso, e ainda o Paraguaçu Defendendo, do Angelino de Oliveira, para ele que reside em Porto Ferreira, o senhor Orlando Caldas Fortuna, do Angelino de Oliveira, como já falamos, Tristeza do Checa. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vai entrando, e te esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Voltes

chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia o barulhão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia o barulhão. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E mande uma cartinha para nós. E participe desta pedida sonora. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Araraquara. Alô, alô, Araraquara, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor José Barbosa Batista. Ele está conosco e reside na Avenida Barroso, lá em Araraquara. E ele diz que muitas e muitas pessoas estão em sintonia com a Rádio USP aqui de São Carlos, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Obrigado, amigo Jorge Barbosa Batista, da cidade de Araraquara. E ele gostaria de ouvir, com Rubem Pérez e a participação especialíssima do conjunto vocal Titulares do Ritmo, arranjo Rubem Pérez, para esta valsa do Zequinha de Abreu, Aqui em Tempo de Foques, Tardes em Lindóia. Ainda para ele, o araraquarense lá da cidade de Araraquara, o Jorge Batista, conosco nesta manhã de domingo. Ele selecionou o maior cômico que o Brasil já teve em nossos cinemas. Mazzaropi, quanta saudade! Mazzaropi, aqui com a sua irreverência, cantando do Pídio dos Santos, Cai Sereno. Tardes silenciosas de Lindóia. Tardes em que toda